Você está ouvindo o Mexidão Cast, o podcast do Mexidão Rocks. Olá, amigos! Está começando mais um Mexidão Cast! Número 97! Vejam só vocês, 97 episódios de pura alegria, puro amor! Hoje nós vamos bater aquele papo aberto, aquele papo maroto sobre tudo que aconteceu ultimamente. Eu sou o Thiago Mendes e ultimamente falando muito pouco com meu amigo Iago. E aí, galera, tô de volta aqui. Minha internet tá boa agora, pelo menos eu acho, né? Olha aí. E vamos lá, galera, isso aí. E por falar em internet legal, internet boa, internet batuta, internet linda e gostosa de se cheirar, estamos também na presença dele, meu caro amigo Lucas Breno. Internet linda, gostosa de se cheirar. Olha aí. É isso aí. Bacana, muito bom. E hoje, ele que já faz parte da galera, ele que já é de casa, ele já senta na cadeira, põe o pé na mesa e abre a nossa geladeira. Meu caro amigo Diego Andrade, do Ação 40. Salve, amigos do Mexidão Cast. Por favor, Iago, sem delay, me traga uma cerveja. Olha aí. Muito bom, muito bom. Galera, a gente vai falar sobre muitas coisas, eu espero. O tempo é pouco, como todo mundo sabe, mas tem um evento que aconteceu no último dia 31 de agosto. E o evento máximo da internet mundial. Evento máximo da internet mundial. O evento provou que o mês de agosto não é só desgosto. Exato, meu cara. O mês de agosto estava bravo aqui, não só para mim, mas para todo mundo do cast. E fecha com chave de ouro, cara. Eu chamo de mês do desgosto, porque essa eu perdi. Tô mais perdido que tiro no escuro. Então, o mês fechou pra mim pior do que o de todo mundo. Então. Nossa senhora. Aconteceu um evento que foi promovido com a alcunha de The Happening. O nome é melhor, cara. O nome é melhor existente na face da Terra, cara. Pior que é. O que aconteceu nesse evento, meu caro amigo Diego? Cara, um nerdão, um Donatello novo das Tartarugas Ninja, ele descobriu uma falha no banco, através do aplicativo do Find My Phone da Apple, e conseguiu invadir lá com um script vagabundo o iCloud. Nisso ele conseguiu baixar inúmeras fotos de várias atrizes aí, várias, esportistas e por aí vai. E, amigo, foi o The Fapping, como o nome já disse. O evento também foi conhecido como Mega Leak. Eu não faço a mínima ideia do que seja esse nome, mas foi mega porque foi gigantesco da quantidade de pessoas. Foi um dia, assim, de dois acontecimentos, né? Foi o dia do Torrent. É oficialmente agora o dia do Torrent. É o dia, oficialmente o dia do Torrent. E foi o dia que nasceu um deus, que é esse cara que foi o hacker aí, entendeu? É verdade. Foi uma coisa, assim, de alarmar mesmo. Principalmente porque é, né, a princesinha dos punheteiros de plantão, a nossa amiga Jennifer Lawrence, pois foi exposta em inúmeras fotos, onde seu belo corpinho, ó, olha só, estava à mostra para todos os nerdinhos dessa geração. Todos os fapeiros, vamos usar o nome, Thiago. Todos os fapeiros dessa geração. E aí eu tenho que perguntar para você, meu caro amigo Diego, que acompanhou esse negócio qual foi a foto que você mais gostou? Qual foi a atriz que você acompanhou e falou assim, puta merda, ainda bem? Cara, eu vou te dizer que realmente foi um evento. Como eu tava comentando com o Thiago na semana do acontecimento, foi uma parada muito surreal, que a gente viu um post numa comunidade, num grupo lá do Facebook. Aí então eu comecei a correr atrás de informação, peguei alguns links, vi as fotos. E cara, Jennifer Lawrence, puta que pariu. Temos também que destacar Kate Upton, ou Upton, não sei, porque as fotos dela estão em qualidade excelente. Sim. E belas mamas. E deixa eu abrir minha pasta aqui pra me ver. olha isso! É, meu cara. Tivemos também aquela nossa querida Victoria Justice do naquele seriado Infanto Juvenil, que é Brilhante Vitória, se não me engano. Tínhamos também Teresa Palmer, deixa eu ver mais quem é aqui, Ariana Grande. Selena Gomez. Selena Gomez também. Selena Gomez! É, exato. Kirsten Dunst. Inbox. Kirsten Dunst, nossa querida Mary Jane, lá da primeira trilogia do Homem-Aranha. Tivemos a Mary Elizabeth, né, a Ramona Flowers. Isso. Eu tenho uma lista aqui, você quer que eu dê a lista? Peraí, Ramona Flowers também? Ela tava no meio da galera ali. Ah, passa esse bagaço aí, eu não tenho não. Você, meu caro amigo Iago, qual foi a foto que te fez, assim, suspirar durante meia hora? Meia hora? Não, cara, eu tô mais magro, meu amigo, você não tem noção. Olha, vamos ver aqui. Tá mais cara. Malhado, Iago. Ah, um braço só. Cara, por que ninguém reveza? Eu sou o único cara que reveza. No, God! No, God, please, no! No! No! Nossa. Cara, o que eu te falo? Olha, daquela Jessica Findlay, acho que é esse o nome dela. Foi uma das melhores também. E a Jennifer, né? Que são as melhores, sem dúvida. Sem dúvida. E... parece que foi na trilha delas, né, Bia? É, meu cara. Não, o pior, assim... Teve umas que caíram aqui que já posaram, já teve filme que mostrou e tudo mais. Essa daí não tem nada a ver, já viu e já era. Mas a que nem tava falando pra vocês, a Kate Upton, cara, ela, o marketing dela era mostrar e não mostrar, entendeu? Ela fazia ensaio, caramba, 4, mas não mostrava nem a pau. Tinha contrato, a Playboy fazia, oferecia o caramba 4 pra ela posar, ela não queria. E agora tá aí de graça pra nós. Pois é. Ó, uma coisa que vale a pena dizer é o seguinte. É, apesar das brincadeiras, o Lucas, eu não vou perguntar, Lucas, porque você não acompanhou, né? Infelizmente. Então a única coisa que eu vou falar pra você, meu caro amigo, é corra atrás que ainda dá tempo. O lado sério da coisa é o seguinte, galera. O script que foi usado pelo que eu pesquisei foi um script bem vagabundinho mesmo. Então, uma parada assim que pegou o iCloud através de um e-mail, esse um e-mail pegou mais outros 50 e assim foi até pegar. O hacker que conseguiu essa invasão, ele, segundo ele, ele tem mais de 100 atrizes no computador dele, entre fotos e vídeos. Caraca! Colocou um print screen na internet, disse que ele teria sido do computador dele e realmente tem vídeos pra caralho. Inclusive da Jennifer Lawrence, da Kate Upton e tal. E ele falou que só liberaria esses vídeos se fossem pago para eles alguns bitcoins. Então, aí a gente não sabe até onde está a verdade nessa história. Mas que tem vídeos, tem vídeos. Ô, Thiago, só complementando o lance do script que você falou, a falha, o que apontaram a falha da Apple foi que ele usou um programinha, um script vagabundo, que a gente pode dizer que é um tanto parecido quanto um ataque de DDoS que eles fazem pro site. É um ataque de força bruta que a gente chama. Isso. E nesse script, ele ia forçando milhares de senhas com milhares de caracteres, milhares de conjunções. Tipo aquele episódio do Liga da Justiça, o Flash. Sim. Tentando todas as combinações. E a maior falha da Apple é não ter bloqueado o usuário e quem estava tentando acessar. Sim. O Vinícius Camax, ele escreveu isso no blog dele e falou que a culpa não é do hack. Claro que ele tem uma culpa que ele fez uma invasão, mas a culpa maior é da Apple por não ter esse tipo de segurança tão básica no serviço do iCloud. Acontece que o script que foi escrito para mostrar a falha do Find My Phone e tal, foi escrito por um cara, aí um outro Manolo pegou esse script e usou no Find iPhone e no iCloud. A falha ela é uma falha boba, principalmente por causa do tipo de ataque. Isso importa muita coisa. E vem a pergunta, hoje em dia todo mundo usa o celular com nuvem, né, cara? Eu mesmo, meu Dropbox fica ligado o tempo todo no meu celular. Sim, mas eu não arrisco. Eu não arrisco mesmo. Aí que tá. Qual que é o problema? O problema está na Apple, na falha de segurança, ou no exagero das pessoas em ficar tirando fotos, se expondo e deixando na nuvem? Tá no exagero das pessoas, cara. Acho que não tem necessidade. Se, por exemplo, você vai mandar pro namorado, cara, o namorado já sabe como que você é e tudo mais. Faz ao vivo. pra que tirar uma foto e correr um puta no risco desse? É. Cara, eu discordo do Iago, porque eu acho que, independente de você estar correndo risco ou não, claro que é um risco você sincronizar com a nuvem, eu acho que no casal ali, acho que vale tudo, cara. É brincadeira e tal, que o casal faz, eu acho que vale. Pô, você nunca pediu pra uma menina tirar uma foto, filmar uma parada pra tu, mesmo você sabendo como ela é? Não precisa responder, claro. Mas eu acho que é válido, é a intimidade da pessoa. Claro que é um perigo sincronizar com a nuvem. Eu juro que tu ia discordar com o Iago e falar, claro que não, cara. Eu discordo com o Iago porque se não fosse isso, não teria rolado dia 31. Não, é. Também. É, não é à toa que a gente vê tantas celebridades aí sendo pega. Carolina Dickmann caiu nisso. A nossa querida Viúva Negra, Scarlett Johansson também. Antes desse mega leak e tal. Mas é da pessoa, né, cara? É, assim, a mulher adora tirar foto, cara, ainda mais nua. Então... Mulher gosta de se expor, né? É, mesmo que se expor pro seu parceiro e tal. Um dos grandes problemas é que, segundo a Mary Elizabeth, que é a Ramona Flowers, Mary Elizabeth Winstead, as fotos que ela tirou e que vazaram foram fotos que ela tirou com o marido dela e que ela já havia apagado essas fotos. Essa é a grande questão. Se ela estiver falando a verdade, aí eu vou estar com um problemão na mão. Ela já está com um problema essa falha de ter milhões de pessoas, entre as poderosas, são atrizes de Hollywood. Sim. É, que ela vai tomar um processo aí no meio dos fundilhos. E se essa informação da Mary Elizabeth for realmente provada que aconteceu isso, vai ser uma parada muito mais... Muito mais séria. Muito mais séria do que já é, né, cara? Do que já é. E pode, inclusive, abalar as estruturas, né, da Apple, porque foi uma parada de cunho global. Foi uma parada muito, muito grande. É, volta o Steve Jobs. Agora você imagina a mobilização mundial pra apagar essas fotos, velho. Que tem de nego que deletou foto aí no mesmo dia... É, o Imagigo tava maluco, o nego postava e ele tentava apagar instantaneamente, o site começou a dar uns crash de memória cabuloso, foi uma parada louca. É, o Twitter e o Facebook também, tanto que naquele grupo, Thiago, que eu comentei, que a gente viu, de tarde já não tinha mais as fotos. E o Twitter também, ele tava apagando qualquer tipo de link com esse tipo de foto, qualquer pessoa que subisse. Se eu não me engano, acho que foi até um boato que rolou, mas pode ter sido sério. O Twitter ou o Facebook estavam ameaçando cancelarem a conta de quem estava subindo essas fotos. Essa notícia, eu creio que ela procede principalmente do Facebook. Porque ela foi bem, bem pesada mesmo, e é uma coisa que se espalhou. Teve galera que recebeu notificação do Facebook. O negócio estava muito sério. Enfim. Então, o The Fappening foi um evento para nossa alegria, né? Quem curtiu, curtiu. Quem não curtiu, tá aí. Eu passo o link. Eu tenho que dizer que na hora que eu vi a notícia que a Jennifer Lawrence vazou, eu corri lá para ver as fotos. Minha mulher tá me olhando com cara feia, ela não gostou. Eu ia perguntar isso agora, cara. Eu tô assistindo com a mulher, cara, não tá em casa, velho. Eu ia perguntar agora, Thiago, tua mulher tá em casa. Tá em casa, velho. Cara, mas só um aviso pra... Desculpa cortar vocês. Só um aviso pros fapeiros. Tem link do torrent que foram derrubados, cara. Tem. Eu andei vendo uns links que eu tinha baixado, não tem mais link lá, não. Então... Quem não pegou, acho que não pega mais, não. E a chance de você pegar um link que não é bem as fotos que estão lá é bem grande também. Então toma cuidado. É verdade, tem que tomar cuidado. Como é que é, Iago? Repete. É que, assim, os caras vão lá, como o negócio tá sendo muito baixado, os caras enchem uma pasta lá de 400 megas só de vírus, tá ligado? Ah, sim, entendi. Baixar vírus. Aí os mais leigos vão lá, baixam e se ferram. Só pra informação, eu vi três pastas. Uma de 100 megas, uma de 466, que foi a mais divulgada, e uma de 1 giga também, que baixaram aqui, que acho que tinha só um pouco mais de vídeo, não tinha muita coisa mais do que as outras pastas. É, eu vi falar dessa de 1 giga também. Que eu tenho aqui é de 1 giga. Olha aí. Enfim, o The Fappening foi um evento, vai ficar marcado na alma de muitos aí. Na mão também? Não só na alma, como na mão também. Como na mão também, e esperamos que isso nunca mais aconteça. Ou não, fica aí a dúvida. Deixa no ar. Ninguém quer ser processado aqui. E aí, meus caras, vamos aproveitar assim pra mostrar que a gente é um podcast dinâmico, um podcast astuto. Vamos mudar de assunto assim do nada. Pá! Quem aí viu a imagem conceitual do nosso cara amigo Visão do filme do próximo filme dos Vingadores? Eu? Cara, eu só vi daquele do Mega Post, eu não vi a outra não. Saiu aí uma imagem conceito dele de frente, cara, e eu vou falar com vocês, hein? Curti. Cara, ficou muito bom, cara. Ficou bem fiel ao que era nos quadrinhos, entendeu? Um pouquinho mais descolorido, mas eu curti pra caramba. Eu acho que não dá pra ficar melhor que isso. É, tô vendo aqui agora e é aquilo, né, cara? Disney botando a Marvel lá em cima. É aquele negócio, né, que a gente chegou a comentar. Se um filme da Marvel não render, a Disney tá lá pra bancar. Mas eu acho que, eu acho que a Marvel tá trabalhando com muito esmero os filmes deles. E dá não pra ver que eles estão tomando um cuidado danado com os filmes, cara. Tirando o Homem de Ferro 3. É, o Homem de Ferro 3. Nossa. Eu acho que dessa segunda fase é o pior filme, é o Homem de Ferro 3. O Homem de Ferro 3 é uma coisa que acontece, né? Desse tanto de filme, não é possível. Um tinha que sair mal na história. E teve uma coisa que fizeram nessa arte conceitual aí que me agradou muito, cara. No Visão dos quadrinhos, ele tem tipo aquela gola de doura amarela da capa, entendeu? Sim, sim. Cara, aquilo é muito ridículo. Ainda bem tiraram isso. Sim. Pelo amor de Deus. Essa gola seria... Mas porque ele foi criado que anos 60, 70? É, ele é anos 60, acho que é anos 70, né? É, que é da época, então eles vêm trazendo, igual os próprios heróis com cueca por cima da calça, que era uma parada lá dos anos 30, do homem mais forte do mundo, etc. Verdade. O que você achou, Lucas, do Visão? Ué, cara, é igual o Iago falou, eles deu uma melhorada e, tipo, eles melhoram bastante. Tem alguns personagens, o Gavião Arqueiro, por exemplo, o uniforme dele era uma bosta. E olha pra você ver como é que ficou. Ele ficou bem bacanudo, entendeu? E tipo, o do Visão é a mesma coisa. Eu acho que o Visão eles melhoraram bastante nele também. Entendi. É verdade. Saiu uma foto, né, do Gavião Arqueiro no set de filmagem com o novo uniforme. É, e ficou bacanudo, cara. Ficou até melhor do que o primeiro. Ele tá meio que assim, tipo um agente, né? E não um, sei lá... Um soldadinho. Um soldadinho. Foi da hora. Ele tem um destaque até bacana nos filmes, eu tô gostando dos destaques dele. Parece que ele e a Viúva Negra vão ter um destaque maior nesse filme agora, né? Eu acho que elas mereciam um filme solo, cara. Dá pra fazer um filme dos dois. Ah, eu não acho, cara. Ainda eu mais também, agora é o... Eu acho que eles mediam bastante a equipe, mas para um filme solo, eu acho que ele não segura a onda, não. Eu acho que segura, não segura, não. É porque fica complicado também dar um destaque grande para dois humanos, mesmo sendo super habilidosos, com grupos de heróis super poderosos. É, eu acho que fica complicado. Porque tem ali, né, aquela galera super fodona, e fazer um filme deles ali ia ser um filme mais investigativo. Não sei, eu não acho que eles sustentam um filme, não. É... Mas gostei. Talvez um filme da SHIELD. Um filme da SHIELD, talvez. Só da SHIELD, tipo Nick Fury, ou Agente Coulson e tal, talvez seria. Mas com heróis, complicado. É como eu costumo dizer em alguns grupos que eu participo, pra isso existe o seriado, né? É, verdade. Mas são atores de ponta, eles não vão participar de seriado. Aproveitando aqui que a gente tá falando sobre Marvel, essa semana começaram a falar de novo, né, da morte do Capitão América no cinema. Sim. E aí eu queria saber de vocês, qual que é a opinião de vocês sobre isso. Você, Lucas, que já falou que você acha que vai vir uma guerra civil, o que você acha dessa ênfase na tal morte do Capitão América? Ah, não sei, cara. Eu não sei se a galera faz isso pra hypear, sabe? Porque tem que lembrar, o Lucas tocou num assunto importante. O marketing da Marvel na Disney, ela é filha da puta. Ela planta ali e esse trem vai minando até sair alguma coisa. Aí eu fico na dúvida, sabe? Eu não sei se eles fazem isso pra criar um hype ou se é realmente informação válida. Mas, tipo, entendeu? é por isso que eu fico na dúvida, porque é o que eles conseguem ganhar comigo, entendeu? Essa notícia ganhou força as últimas semanas por causa da informação que o Capitão América realmente iria apresentar uma nova equipe de Vingadores no final do segundo filme. Então, teve não sei se vocês conhecem o Omelete, eles têm um videocast semanal, que é o Omelete TV, e eles discutiram exatamente sobre isso. E o que eles falaram, cara, faz muito sentido, porque agora o líder, assim, da equipe é o Tony Stark, né? Uhum. Ele que financia os heróis. E o Tony Stark, ele é meio que com a SHIELD e o Capitão América contra a SHIELD. O Capitão América que tá lá por trás tá querendo revelar os podres, entendeu? Uhum. Então eles querem dizer, né, que agora com esse novo filme aí, o Tony Stark vai querer levar os Vingadores mais pra um negócio privado, vai querer registrar todos os heróis, como aconteceu na Guerra Civil. Uhum. E aí o Capitão América vai se rebelar contra isso. E é no meio disso que vai ter a morte dele. É o que eles especulam. Uhum. Isso dá uma ponta ótima pra Guerra Civil, né? É, mas surgiu quando surgiu... Desculpa te cortar, Lucas. Surgiu na época que a Marvel botou os filmes dela até 2019, se não me engano. Surgiu também um pôster fake da Guerra Civil dos Avengers. Sim, sim. Aí também... Mas se eu só entender, na Guerra Civil dos quadrinhos... O Capitão América fica contra o governo e o Tony Stark fica a favor, correto? Correto. Isso. Então, você tá dizendo que vai ser o contrário? Não. Vai ser esse mesmo esquema. Vai ser o mesmo esquema, só que eles não... Porque não pode envolver o governo, assim, né? Os filmes da Marvel. Porque esse filme do Capitão América aí, o novo, ele já tá seguindo esse caminho. Já tá o Capitão América meio que dando foda-se pros agentes e correndo atrás dele mesmo, entendeu? Sim. De pegar e revelar todos os podres. Sim, e aí o Tony Stark faria alguma coisa pra poder ir mais, entre aspas, a favor do governo e até talvez fundar uma nova SHIELD, e o Capitão América talvez não seria a favor por causa do que ele viu no Capitão América 2. E eles já estão tretando desde os Vingadores 1, né? O Tony Stark e o Capitão nunca se consideram muito bem, não. O que eu acho, em questão de diferença do filme pras HQ... É que nas HQ, o Tony Stark, além dele ser aquele playboy, zoeiro e um pouco irresponsável, ele tem uma visão, como se diz, mais responsável em questão de super-heróis, de elite, que combate o crime, defende o planeta e tal. No filme, ele não passa essa... Como se diz? Ele não passa... Esse papel. Não, até eu discordo. O terceiro filme do Homem de Ferro, apesar de não ser o melhor filme da Marvel, ele mostra bem de uma forma bem clara que o Tony Stark tá abalado. Ele tá levando a parada mais a sério. Assim, ele sabe que existe um perigo. Ameaça. Uma ameaça gigante. Então, e por causa disso, ele leva mais a sério. Ele não deixa de ser o Tony Stark, mas ele passa a levar as coisas um pouco mais a sério. Bom, eu acho que o filme da Marvel tá aí, a gente tem que aguardar assistir. O Guardiões da Galáxia faturou milhões aí, foi de sucesso absoluto de bilheteria. O negócio é esperar, né, agora. Eu só acho que na Guerra Civil você torce sempre contra o governo, né? Qualquer desenho, quadrinho, etc. Sim. Eu não acredito que a Marvel vá tentar fazer isso, mesmo que seja um arco muito foda dos quadrinhos. Porque o Tony Stark, no caso o Robert Downey Jr., ele é o cara mais carismático que eles têm ali. Então botar, não como vilão, mas como, não o mocinho, botar o Homem de Ferro, sim, não como um mocinho, talvez não seja interessante a partir dos fãs novos que a Marvel ganhou. Sim. Não criar os fãs uma imagem negativa do seu principal herói talvez não seja uma jogada certa. É verdade. Desconfio que a Guerra Civil não saia por agora. Até porque também o Homem-Aranha tem papel fundamental na história. Isso. E ele não tá, né? Só se, vamos especular aqui que a Marvel tem um mega contrato com a Sony e consegue fazer, que eu acho que não vai acontecer. Mas talvez não daria pra fazer também por isso. É verdade. Bom, fica aí a nosso aguardo. Falamos, não falamos nada. Só fizemos isso pra esticar um pouco o assunto principal, que é pro The Fappening. Assunto que movimenta o mundo. Assunto que movimentou o mundo nas últimas semanas. E aí vai ficar nosso questionamento, né? Marvel, você, por favor, faça coisas mais claras pra gente saber o que vocês estão fazendo e nos preparar. Thiago, desculpa te cortar e querer estender um pouquinho mais esse podcast tão legal, divertido, bacana, batuta. Mas o que, que vocês estão achando aí do Batman vs Superman? Cara, olha... É só expectativa. É só expectativa. Eu sou assim, entre aspas, fã do Super. Ô Diego. Oi. Eu posso pedir pra você repetir a pergunta? Porque eu tava dando um quick aqui, cara. E não prestei atenção. Lá, tava no FAP, né, cara? Não, eu tô jogando, velho. Pode perguntar de novo. Não, eu queria saber a opinião de vocês, a expectativa sobre o Superman, o Batman vs Superman. Ah, cara. Ué, o Thiago sabe, né, o Thiago, como é que anda a minha expectativa. Pois é, o Lucas fica na expectativa altíssima, né? Olha, eu sou um, entre aspas, fã do Super. Eu acho o Superman um dos personagens mais interessantes já feitos, apesar de todo aquele lance que o povo não gosta dele, da Kryptonita. Aquele apelão, né? Aquele apelão da Kryptonita em cada esquina e blá blá blá e blá blá blá. Mas a figura que o Superman representa, do salvador, a figura crística que o Superman tem nas HQs, é uma coisa que me chama muito a atenção. E eu gosto muito dele por causa disso. O Man of Steel, claro, o Nolan puxou muito essa questão do Super, Então, eu tô com a expectativa muito alta. Eu falei recentemente que eu não acho que o embate do Superman com o Batman seja o principal do filme. Vocês concordam? Sim, não, com certeza. Ô, Thiago. Oi. Eu até mudei um pouco minha opinião em questão do Super do filme. Eu acho que não é justo, entendeu? Um embate dos dois. Porque esse Superman, cara, ele tá fora do controle, exagerado entendeu? Eu gosto de falar que mais real, né? O que a gente viu em Man of Steel é o que aconteceria se o Superman lutasse com outro cara de Krypton na Terra. É, Vegeta e Goku. É Vegeta e Goku, é aquilo ali mesmo, entendeu? Uhum. Eu particularmente, eu não gostei pra caramba do filme do Super. Eu gostei, achei o filme ok. Achei aquela cena da luta muito foda, muito foda. Pra caramba. E eu não, como o Thiago falou, eu sou um daquelas pessoas que não curte muito Super. E eu queria ver realmente qual vai ser a desculpa, se tiver aquele embate, porque deve ter, porque já que eles botaram naquele teaser da Comic Con, qual vai ser a desculpa pra ter esse embate do Super com o Batman? Sim. Uma das fofoquinhas de internet que tá rolando fala que o Bruce Wayne, no começo do filme, estaria chegando a Metrópolis pra resolver negócio, e aí ele daria de cara com a Batalha do Zod com o Superman, e isso motivaria ele a fazer algumas pesquisas junto a LexCorp, onde seria extraída a Kryptonita. Eu vi um papo desse também. Tanto que algumas imagens que saíram dos sets é só o Ben Affleck como Bruce Wayne correndo pra lá e pra cá. Sim. E, não, e agora, recentemente, que saiu uma imagem do como é que é o nome? Henry Cavill. Com a roupa de Superman, até um pouco modificada, mais colorida, né? Sim, sim. Tá mais, as cores mais vivas. Eu só tô com medo do novo Lex Luthor, cara. É. A gente não tem nada para analisar. Isso. Cara, não tem nada para analisar. No começo, eu fiquei um pouco cismado. Saiu uma foto dele no set de filmagem e ele já tá sem a sobrancelha. Mas ele tava com o cabelo, eu não consegui entender muito bem aquela foto. Eu não consegui ver muito bem, eu só vi que ele tava sem sobrancelha. E o Lex, nesse novo cânone da Liga da Justiça, fala que ele fica doente, né, por causa da alta exposição à radiação da Kryptonita. Isso, exatamente. Que fez sentido pro filme. Então, eu não sei, vamos ver. Mas eu tô com expectativa boa, eu acho que vai ser um bom filme. Só uma coisa, fãs chiitas, o Ben Affleck, ele não é um mau ator, ele só fez Demolidor, mas a culpa não foi dele, a culpa foi do diretor. Tá? Foi do diretor, apesar de eu também acho. Eu não sou muito fã do Ben Affleck, não. Eu também... Também não, mas continua, desculpa. Eu acho que o Ben Affleck é um bom ator de filmes de romance. É comedinha romântica. Ele até fez um filme onde ele é um assaltante, que eu Nossa, esse filme é muito bom, cara. É, eu assisti. Atração Perigosa. Atração Perigosa, esse mesmo. E o filme é muito bom, mas não sei. Tem que ver. Tem um novo que vai sair com ele agora, que ele é meio suspeito de ter matado a esposa dele, que pelo trailer tá foda pra caralho. Uhum. Sabe por que eu tô falando isso? Porque quando escolheram o Heath Ledger pra fazer o Coringa, falaram tanta merda. E foi a mesma coisa agora com o Ben Affleck. Eu a princípio não curti a ideia, não me vem a imagem de Bruce Wayne com Ben Affleck. Uhum. Mas o Heath Ledger foi por questão do Brokeback, não foi? Não. Foi do Brokeback Mountain e também porque ele apareceu com aquele 10 coisas que eu odeio em você. Eu tenho um primo que eu lembro até como se fosse ontem, ele falou: caraca, tu viu o novo Coringa? Eu vi. Pô, botaram uma criança pra fazer o Coringa. O pessoal vem com preconceito meio babaca e acaba tomando na cara. É, o lance com o Ben Affleck é que eu não via ele como Bruce Wayne. Mas sim, como Batman, ele já mostrou, velho. O queixo dele é o queixo do Batman. Sim, o queixo. Batman tem que ter o queixo. Acho que nenhum Batman teve um queixo que nem o do Ben Affleck. Nenhum Batman teve. Encerrando por aqui, porque o nosso tempo tá estourando, né? Desculpe, Thiago. Não, que isso, cara. Igual eu falei, 60, põe o pé na mesa, já não esquenta a cabeça, não. Thiago, você tá com delay, não trouxe cerveja ainda. Ô, Iago. É, Iago. Ô, louco. É porque a gente tá com só um editor recentemente e o trabalho tá demais, então já a gente vai modificar isso. Meu caro amigo Diego Andrade, se o nosso amigo ouvinte quiser ouvir você, sua linda voz, como que o nosso amigo ouvinte vai fazer? Bom, ele tem que ouvir o Yoku Show, que nós gravamos, tá aí na Yoku Show do Mexidão Cast, muito bom, inclusive. Agradecer, muito elogiado a galera e os ouvintes, porra, obrigado a todo mundo aí. Ô Thiago. Oi. Eu sei que a gente não é muito de fazer esse tipo de coisa, mas eu escutando, acho que 10 ou 20 vezes o episódio do Yoku Show que a gente gravou, eu queria fazer um feedback rapidinho, porque eu deixei passar algumas coisas, cara. Só que a mais importante de todas, que pra mim foi a primeira declaração de amor que eu ouvi em um anime e que eu senti que ela foi sincera, sabe? Aquela declaração honesta de coração. Cara, a declaração do Yusuke Pakeiko, velho. Tipo, ela foi meu toque de celular durante um ano da minha vida, assim, okay. Sabe? Eu gravei no MP3, porque foi muito, tipo, espetacular. Ele contando pra ela que tinha que participar num torneio do Makai, ele não sabia se ia voltar e tal ali. Aí ela sai brava, chorando, sobe a escada, assim. Aí quando ela tá prestes a bater a porta, né? Ele fala assim, aí tá tocando aquela música emocionante, assim, no fundo, né? Fala, ô Keiko! Aí ela, o que foi? Aí ela, eu amo você, ela, eu também te amo. E bate a porta, cara, isso foi foda pra caralho. Mas continua lá. Assim, então, aí vocês ouçam lá o podcast Yoku Show. Muito obrigado por me chamar, Thiago, de novo, que é meu anime favorito. Eu ouvi também umas 20 vezes esse podcast durante a semana. Comecei a rever Yoku Show de novo, peguei os Blu-rays aqui, botei pra rodar. E pra quem não me quiser ouvir aqui, é só ir no zoação40.com.br, temos podcast lá quinzenais. Eu não sei mais se vai sair na quinta, porque eu tô todo atolado de trabalho, só tô editando nessa porra, só que trabalho nessa merda. Vamos pro Inferno Log, se você estiver ouvindo. E temos o canal no YouTube também, canal Z40, tá tudo lá no site, vocês podem ver lá, conferir. Muito bom, muito batuto. E eu pergunto pro meu caro amigo Iago. Oi, tô aqui. Se o nosso querido amigo ouvinte quiser nos enviar um e-mail, meu caro amigo Iago, como que ele vai fazer? Cara, você vai escrever um e-mail pra nós no mexidãocast@gmail.com. Muito bom. Se quiser falar conosco através das redes sociais, meu caro amigo Lucas. www.facebook.com/mexidãorocks, porque ainda não mudou. E no Twitter estamos lá também, @mexidãocast. Se quiser falar com a gente, manda um Twitter lá. Comentem, gente, nos posts aí do Facebook. Curta a página, compartilhe aí, porque a gente tá crescendo. Olha aí, se quiser falar conosco através do nosso podcast, basta acessar mexidãocast.com.br, acessar lá o podcast ou o post do blog que você mais desejar, deixar seu comentáriozinho bonitinho e a gente vai responder a você. Também, quem quiser nos enviar um e-mail através do nosso formulário de contato no site, basta acessar a área de contato, preencher o formulário lá com todos os seus dados. A gente não cobra nada, mas se você quiser depositar lá uma graninha pra gente, é só falar, que a gente passa o número da conta. Por que não? Por que não? E hoje nós não vamos falar da Netflix. Falamos. Eu soube nas internas que Netflix vai botar o Yakusho, cara. Olha aí, né? Depois do seu pedido, Netflix anda ouvindo o Mexidão Cast e está disposto a botar o Yakusho lá, cara. Olha aí. Inclusive, essa semana a gente tava falando de... Fazer sacanagem isso. A gente falando de Yu Hakusho e tal, aí eis eu que abro o meu Netflix pra ver aqui e eles colocaram Hunter x Hunter. Olha aí. Filhos da puta. Filhos da puta. Então tá ok, galera. Um breve abraço pra vocês. Meios não faltam. Comente-nos, inscreva-nos. Patrocínios. Um breve abraço, até mais. Abraço, até mais. Quem caiu? Ninguém caiu. Ah, não. Deu uma lagada. Tá, alguém viu um arquivo aqui. Tá cortando um pouquinho. Alguém viu um arquivo. Arquivo de 1 mega. Caralho, no Skype é foda. Não, é pro Lucas, é a Semana Gomes. Pô, depois eu pego, manda aí depois. Deixa aí, depois você pega. Depois pega, não baixa agora não. Acabou.